Controle Salvador, boa noite, Gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, para 2000, identifique. O ajuste no 0 no 3, informe estabilizado no ILS. Estou aqui para 2000 e reportamento estabilizado, no 7 no 4. Estabilizado, Last X-Ray, gol no 606. Torre 186. Torre 186, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1606, final ILS X-Ray, trimbaçado travado, visual com a pista. Boa noite, 1606, livre pouso no 10, vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 10, gol 1606. Bom, boa sorte. Salvador, 1805 da Gol, para a cópia do plano 390 Natal. 370 pré-aprovado, aceita? Com certeza, senhor. Então, está autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5006, coteja. Autorizado 370 Natal, Upper Zulu 10, a saída é a Puca, transição Zipar. Decolada 10 com curva esquerda, o controle de saída 119.8 e o transponder 5006. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama a Puca para o posicionamento, gol no 805. Reduza para 250 nós, o 4062. Reduzindo 250 nós, 4062. Tô 3600, tô na escuta do Gol no 643. 3600, na escuta. 2345. Opa. No 606, solo aos 39, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Gente, gol no 606, livre à direita, táxi Alfa. Poderia confirmar o táxi? Alfa, Kilo e pátio 3, devido à interdição parcial da Alfa, chama para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, chamada para ingresso no pátio principal, gol no 606. No 606, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 5. Tive táxi via Pátio 3, Pátio Principal para o 05, gol no 606. Paulo Salvador, aqui é o... Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf e Uniforme Bravo. Golf e Uniforme Bravo, prossiga. Solicito autorização de reboque do Pátio Uno para, o, para a remota do, do Pátio Uno, posição de número 12. O local que se encontra? No Pátio Uno, posição de número 3, solicito autorização de reboque para o Pátio Uno, remota 12. Sente autorizado, reparte ao término. Ok, sente. Do para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre LS, informe estabilizado, 4062. Salvador, Gol 1805 para puxa acionamento, estamos no 2001. Gente, aguarde no 805. Aguardando. Golf Uniforme Bravo, mantenha a posição, aguarde autorização para reiniciar o reboque. Sentimos 714, livre pouso no 1-0, vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 10, voo no 714. 728, produção 0-2, para Cabo Alfa, descida autorizada 1-5. Término. Ok, reportando término. Tem 09 da companhia que está saindo do setor, previsão de 2 a 3 minutos para início do pushback. Ok, tem já aguardando o voo no 805. Reduza para aproximação, chame torre agora, 18-6. Reduzindo 18-6, 4062, boa noite. Salvador, boa noite, WebJet 5897, informação prazo. 5897, identifique, prossegue via para 2000, livre LS, informe estabilizado. Via para 2000, livre LS, tudo para ITAP, 5297. Autorizado ITAP. O número 2 para pouso. Gente, aguardando com a 062. Salvador, eu vou no 805, pode iniciar o pushback e acionamento do portão 01. Aguarde, mais um minuto, a aeronave já está liberando o setor. Ok, é que uma pessoa falou que não está atrapalhando mais. 7, tem condições de iniciar o pushback, atento à aeronave da companhia? Positivo. Autoridade chama pro táxi. Bruno 714, solo 51, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da táxi do Aquilo. Alfa, reportaria antes da Aquilo, Bruno 714. Copo 062, vento 100 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, 4062. Sétimo 4, táxi via Alfa, Kilo e Pátio 3, chama para ingresso Pátio Principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso Pátio Principal, no sétimo 62, solo 53, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Salvador, boa noite, Europa 084, stand 10, ready to start up a pushback. Roger 084, call tower 118.6. Tower, bye-bye. Tower, boa noite, Europa 084, stand number 10, ready for start up a pushback. Roger, stand by for push and start, ready to copy. Ready to copy, 084. Clear to Madrid, flight level 330 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Book a departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5007, read back. Europa 084, clear destination, flight level 330, Upper Whiskey 58 to receive, Upper Romeo 551, flight plan route. Book a departure, Aracaju, Alfa Romeo Uniform Transition. Then left turn, departure 119.8, squawk 5007, Europa 084. Read back correct, call ready for push and start. Ready for push back and start, Europa 084. Roger, stand by, we have aircraft being towed to the sector, stand by for push and start. Okay, standing by, 084. Ingresso Pátio Principal, no 714. Sentinel 714, mantenha posição, aguarde a aeronave que vai sair no táxi. Aguardando. Salvador, gol 1805 para o táxi, com 71 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, até na Fortaleza. Só confirmando a posição 3 por 4062. Pátio 3, não temos aqui a posição. Ok, então o cara chamando aqui, vamos nessa aqui então. Confirma pessoas a bordo, 1805. 71. 171, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. 7 Alfa, reporta no Poder Espera da 10, voo no 805. 1714, táxi via pátio principal, portão número 4, observando a aeronave saindo no táxi. Está observando, vai para posição 4, no 714. Mandou o ponto de espera da Charlie, o voo no 805, pronto. 805, a linha decola da 10, vento 100 graus com 7 nós. A linha decola, o voo no 805. Delta 084, clear to push and start, call ready for taxi. Here for push and start, then we'll call you for taxi, 084. Salvador, aqui é o Gol, Golfo de Fantasma, formando o término do reboque. Sente frequência livre, tenha um bom dia. Bom dia. No 805, decolado ao 00, chama controle 1998, bom voo. Voo no 805, chama controle 1998, bom voo. 198, boa noite. Controle, voo 1805, decola. 805, conforme autorizado, vigilância. Conforme vigilância, boa noite, 05. Alfa Gol F5897. Torre 186. 186, boa noite.